um rádio. Como ele fica hoje no meio da internet, do WhatsApp ou de qualquer outra coisa? Não é, Jéssica? E aí, seguindo esse tempo, seguindo espaços, nós temos, olha que nome maravilhoso, Francis Jameson. Francis Johnson, não é que é o Francis? Johnson. O Johnson vem, cara, o cara nos traz aqui a cidade cinematográfica e a fantasia, a Terra Média de O Senhor dos Anéis. Cara, você tá brincando, irmão? Que loucura é essa? Fantasia, recuperação, escape, consolo. E por último, mas não menos importante, a gente vai cantar, não é, Ricardo? Então, Ricardo, a gente vai cantar, Ricardo, vamos cantar porque a última fala que é Canto da Terra, a obra de Gerson Coutinho da Silva para a música sertaneja, o Goiá, não é, Goiá? Cara, a gente vai cantar Goiá, é isso, então já chamo aqui para não perder mais tempo, para poder quando a gente ganha e perde. Não é só dinheiro, o tempo é emoção. Vem aqui, Maria Beatriz, para conversar com a gente sobre transformações sociogeográficas na sociedade informacional, infraestrutura, poder e espaço. 10 minutos. Eu vou colocar 5 aqui para você, 2 aqui, e depois que passa o aluno, não posso fazer nada porque eu não tenho poder nenhum. Bom dia. O professor Jorge apresentou, vou tratar dessa questão da sociedade contemporânea, que também é caracterizada como uma sociedade informacional, né? Nesse meio, como uma sociedade permeada pela cyberinfraestrutura, né? Que infelizmente, ou felizmente, né? É algo de que nós não podemos fugir mais. Então a gente tem que enfrentar todas as transformações causadas pela globalização, pelo incremento das tecnologias da comunicação, né? E ver o que dá para a gente fazer em relação a isso. Eu fazendo meu doutorado em Geografia na Unicamp, mas eu não sou graduada em Geografia. Sou formada em Direito, tenho mestrado em Direito Político e Econômico, mas aí eu quis vir para uma área mais legal, mais solidária do conhecimento humano, então estamos aqui. Bom, esse artigo, na verdade, ele foi a junção de uma curiosidade minha em relação tanto à filosofia da ciência como em relação aos links que existem entre ciência e sociedade, né? Então, eu fiz uma disciplina sobre reorganização do território brasileiro no período da globalização e no Departamento de Política Científica e Tecnológica eu fiz uma disciplina sobre sociologia da ciência. E aí, o que é trabalhado nesse artigo, na verdade, eu tinha colocado no artigo de encerramento de disciplina dessas duas disciplinas, né? Bom, então, como isso todo mundo já sabe, super batido essa questão, a globalização ela implicou nessa transnacionalização de capitais, mercados, culturas, aumentou o fluxo de pessoas e, principalmente, né, o fluxo de conhecimento e comunicação, né? E é justamente devido a essas transformações e a popularização das tecnologias da informação e da comunicação, as TIC, né? A sociedade contemporânea ela se traduz numa sociedade informacional. Então, como nós temos aí, a gente já pode usar o conceito de sociedade informacional do Castells, né? Que é uma sociedade que se consubstancia numa organização social específica, na qual a geração, o processamento e a transmissão da informação convertem-se nas fontes fundamentais da produtividade e do poder por conta das novas condições tecnológicas surgidas. Né? Então, o que caracteriza a sociedade da informação não é simplesmente haver esse fluxo de comunicação ou ser baseada meramente na informação. O que realmente caracteriza é toda uma estrutura de poder que está sediada na troca de informações, né? E aí o Milton Santos, ele já trabalhava com essas questões, né? Ele reforça esse posicionamento afirmando que a ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço, e tendem a constituir seu substrato. Então, quando a gente começa a estudar todas essas questões, a gente vê que as coisas são muito mais profundas do que a gente imagina, até, né? Até porque, quando a gente fala em infraestrutura, ela pode passar para o próximo, a gente, de certo modo, esquece que a infraestrutura existe, né? Então, especialmente quando a gente fala de cyber infraestrutura, que não é uma coisa tão palpável, tão visível, né? Se a gente for falar da infraestrutura material, que constitui a cyber infraestrutura, o que, que é? Espectro radioelétrico, não dá para ver, né? Cabos submarinos, fibra ótica, enfim, são coisas que não ficam tão evidentes, são infraestruturas que não ficam tão evidentes como, por exemplo, uma infraestrutura de energia ou de transportes, né? Que, embora com o passar do tempo, essa, por exemplo, uma hidrelétrica ou uma ferrovia, uma rodovia, acabam integrando a paisagem, a gente esquece delas também. Mas a cyber infraestrutura é, digamos, mais ainda escondida do que os outros tipos de infraestrutura. Tendo isso em vista, né, a gente chega à conclusão, e aí, baseado em um outro artigo, a gente vê que as infraestruturas, elas, em qualquer escala, elas se desenvolvem, se estabilizam primeiro localmente, depois essa infraestrutura, ela segue um caminho complexo de transferência e tradução ao passar de uma localidade para outra, né? E nesse processo, diversos elementos, como as próprias tecnologias, as práticas sociais, culturais, legais, organizacionais, vão realizando as adaptações, né? E, por fim, nós temos essa terceira fase, que é a coesão dessa infraestrutura, né? Que aí acaba permitindo uma ligação entre sistemas outrora incompatíveis, né? Nessa terceira dinâmica, que acontece a transferência ou tradução da tecnologia, que é nada mais que adaptação do sistema outro tempo, localidade ou situação, normalmente, né, por razões políticas ou de mercado, que a gente situa aí o conceito de sistemas técnicos do Hughes, né? E aí eu não vou adentrar muito nisso, senão não vai dar tempo de falar do resto, mas esse sistema, segundo o Hughes, ele, além de contemplar as próprias tecnologias, toda essa infraestrutura material, ela acaba integrando também diversos atores, normas e artefatos, né? E aí, a questão é a seguinte, mas a cyberinfraestrutura, dada essa velocidade da obsolescência das informações, da própria tecnologia, né? De 20 anos para cá, as coisas começaram a evoluir de uma maneira muito rápida, né? Será que ela realmente consegue se enquadrar nesse conceito de sistemas técnicos? A conclusão que a gente chega é que sim, ela se enquadra e ainda dá para a gente fazer alguma coisa positiva em relação a ela, porque ela ainda está em fase de estabilização. Então, ela não chegou ainda a completar esse terceiro estágio de maneira plena, né? Bom, e aí a gente entra, então, próximo, por favor, na parte de informação, poder, sociedade e geopolítica, né? Esses processos sociológicos que envolvem a globalização e a cyber infraestrutura, eles não são diferentes daqueles que envolvem outros tipos de infraestrutura, né? A questão é que, nesse caso, as clássicas divisórias socioeconômicas que a gente trabalha tanto, elas se somam às divisórias digitais, né? Então, a gente acaba observando um nítido abismo entre os indivíduos e populações e estados que possuem ou não internet, né? Mas, por outro lado, a gente vê também que a globalização tem esse aspecto positivo, né? De integrar em redes os cidadãos, os municípios, ter uma maior integração cultural, reforça a coesão política e econômica de blocos regionais e incrementa a mobilidade do indivíduo. E aí a gente entra no conceito do Milton Santos de verticalidades, ou seja, essas redes vão se formando sem uma contiguidade no território, né? Justamente por processos sociais que as pessoas vão se conectando. Isso é um aspecto muito positivo, né? Pode passar, por favor. E aí, com isso, a gente tem uma relativização do conceito de espaço e território, né? Tanto no sentido da ciência política, que a ciência política traz o território como a base geográfica do poder estatal, ou seja, o poder estatal está um pouco relativizado, né? A gente não tem mais essas fronteiras bem definidas que a gente tinha antigamente, né? E aí, como resultado disso, surge essa categoria de território usado, né? Do Milton Santos também. Ou seja, um território em permanente mudança, baseada nos processos socioeconômicos, isso vai ganhando cada vez mais destaque, né? E aí, como o próprio Milton Santos diz, o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, essa que é a beleza de trabalhar com cyberinfraestrutura, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Próximo slide, por favor. Concluindo, então, a gente vê que tanto a geografia como a ciência política elas começam a entender o espaço e o território como processo. Né? Então, está claro que a evolução das técnicas e tecnologias vem transformando a organização social, o exercício do poder e até mesmo o uso do espaço, criando, inclusive, novos espaços. Vou passar para as considerações finais, né? Vou dar uma resumida aqui, então vou ler. Fenômeno socioeconômico cultural da globalização traz consigo benefícios como ampliação do âmbito de atuação dos indivíduos, grupos e até mesmo de objetos, unindo a sociedade por meio da cultura e valores partilhados, independentemente das fronteiras pré-estabelecidas geograficamente, o que é reforçado no contexto da sociedade internacional. Por outro lado, esse processo incrementa problemas como a crise de legitimidade dos governos, manipulação das informações, deslocamento dos centros de poder e exclusão digital. O processo de desenvolvimento da cyberinfraestrutura não está estabilizado. Cabe, portanto, à comunidade acadêmica, aos desenvolvedores de novas tecnologias e aos formuladores de políticas públicas refletir profundamente e dialogar amplamente acerca dessa evolução, para que o processo de tradução ocorra de maneira mais justa e homogênea possível. Cabe ainda aos governos estatais, ONGs e organizações internacionais fomentar a instalação de infraestrutura de informação e comunicação nas localidades dela desprovidas ou deficientes, em vista de diminuir a disparidade digital, econômica e social. Bom, a bibliografia, que é um pouquinho mais extensa, está no artigo, não adianta nada colocar aqui. Quero agradecer pela atenção de todos vocês e dizer que estou muito contente de participar desse evento. Obrigada. Obrigado, Maria Beatriz. Esperamos que a gente consiga, de fato, construir infraestruturas para todas e todos. E fiquei me perguntando também se não é o caso de pensar se a internet contemporaneamente não acaba por talvez extinguir a saudade. Que eu agora ligo para minha mãe todo domingo, agora falo com meu filho todo dia pela internet. Mas sabe que pode ter saudade da rádio? Da rádio, né? Vem aqui. A Jéssica, transmissões radiofônicas, sede de conhecimento, os lugares do sujeito das novas tecnologias da informação. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre uma tecnologia da informação que eu acho que todos passaram por ela, já ouviram. Sobre o rádio. Essa pintura é do Alex Katz, chama Ensolarado. Ele é dos Estados Unidos e eu coloquei para ilustrar um pouquinho a questão do rádio. Então, o título do trabalho é um pouquinho grande. Seja por conhecimento e o significado das transmissões radiofônicas nos lugares dos sujeitos no contexto das novas tecnologias da informação. Seria essa questão. Hoje em dia, há várias tecnologias que a gente utiliza, principalmente o celular, com a internet, computador e tudo mais. E o rádio, a gente dá para perceber que ele não foi esquecido. Então, as tecnologias não são superadas. Não há uma superação total. Então, como que essa questão se dá? Pode passar. Questão da era informacional. Todos nós temos uma quantidade de informação muito grande atualmente. Com a questão da globalização, com a difusão, e aí essa questão da difusão da informação pelo rádio. O rádio, ele está integrado em várias outras tecnologias na atualidade. A gente encontra a questão do rádio na televisão, no celular, na internet. Então, o rádio, ele não é estático, não é encontrado como aquela caixa anteriormente, como modelos antigos do começo do século. É uma mudança tecnológica e o rádio não mostra muito essa questão. Pode mostrar, por favor. Então, vamos partir da questão dessa comunicação. A comunicação e a geografia, ela tem sido diálogos bem recentes, tem se aprofundado principalmente a partir de 2008. Então, ele está inserido principalmente na geografia cultural, mas também na geografia social. E são estudos focados na relação do homem com o espaço. André Jensen, que é um comunicólogo que trabalha desde o começo com geografia da comunicação, ele vai falar que essa linkagem, essa junção da técnica da geografia e comunicação, ela está que a representação ocorre no espaço e também o espaço produz representações. Então, também tem a questão de que a comunicação, ela faz parte da cultura, como diz Clavel. Clavel também trabalha muito com essa questão. E com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, que são as TICs, há cada vez mais uma difusão informacional e comunicacional, principalmente com a questão da comunicação em massa. Pode passar, por favor? Então, faço uma pergunta. Pode a sociedade desconhecer informações na atualidade? Há um desconhecimento de informações? O Esquirra, que é um sociólogo, ele fala que da sociedade do conhecimento. Que o conhecimento tem uma questão de diferenciação da sociedade da informação. O conhecimento, ele é um pouquinho mais profundo. Só que esse conhecimento, ele é parcial, porque as informações são parciais. Então, essas mudanças tecnológicas, elas também acontecem conforme as intenções sociais. O Castells, ele fala que as mudanças tecnológicas não ocorrem sozinhas, ocorrem por conta que a sociedade necessita dessas questões. E aí tem a questão do rádio no espaço rural, que foi muito importante e ainda é. Na atualidade, na contemporaneidade, o rádio, ele ainda é o principal meio de comunicação do espaço rural. Eu acho que eu vou um pouquinho mais rápido. Vou focar um pouquinho aqui. Na questão da relação da mídia com o lugar. O Ângelo Serpa, ele coloca aqui, as relações entre lugar e mídia vão ser, de algum modo, determinadas pela densidade deste meio operacional em cada lugar concreto, bem como pela acessibilidade a este meio. Então, a mídia, ela não é colocada de forma heterogênea, o acesso a essa tecnologia, o acesso midiático. cada um tem acesso à tecnologia conforme ela pode ter esse poderio econômico e tudo mais. E a questão das rádios comunitárias e rádios livres no espaço rural, ela dá uma junção maior com o lugar dos sujeitos, porque ela transmite os acontecimentos daquela comunidade, do espaço onde ela está inserida. Pode passar? É a questão dos lugares do sujeito. A minha principal categoria que eu trabalho dentro do rádio é o rádio e o lugar. Então, a localização da rádio influencia nos lugares. O que seria essa localização do rádio? A rádio dentro da casa, a rádio no curral, na questão do espaço rural, ela vai influenciar nessa ligação? Então, o Kurt Online, que é um geógrafo finlandês, ele trabalha aqui, em termos fenomenológicos, lugares são as partes da realidade espacial que foram reclamadas pelas intenções humanas. Posso pensar o rádio como um lugar? Porque o rádio, ele é muito junto com várias pessoas. As pessoas, elas lembram da questão do rádio e lembram da infância, lembram da, principalmente dos mais antigos, vão lembrando do processo de vida, porque o rádio fez parte da sociedade que nós estamos inseridos. Então, essa informação que vai ser transmitida pelo rádio, ela vai alterar a visão de mundo dos sujeitos, que tem do emissor, um controle político e econômico, principalmente em questão do rádio, no pensamento de Getúlio Vargas, por exemplo, teve um controle político muito forte, e as propagandas especializadas para determinados públicos. No espaço rural, por exemplo, foi a questão da Revolução Verde, que foi transmitido sobre tratores, intensivos agrícolas e tudo mais. Pode falar. Essas renovações da contemporaneidade e o rádio, ele está dentro disso. Que é uma atualização técnica. Ele está dentro da internet, como eu falei, dos celulares. O custeio, ele foi mais barateado, principalmente a partir da década de 50. A questão dos surgimentos das rádios comunitárias, a partir da década de 90, que foi uma muito grande. Então, ele tem uma maior aproximação com o indivíduo, né, das áreas comunitárias, o locutor, ele está inserido mais no contexto, e a participação ativa no cotidiano. Então, esse lugar do sujeito, ele não vai ser só influenciado pelo rádio, como ele vai influenciar o que vai ser transmitido pelo rádio. Então, as considerações por hora finais. Em questão da interdisciplinaridade, que é a comunicação e a geografia, o cultural turn, que é a questão da comunicação como elemento participante da cultura, a rádio como mídia tradicional no Brasil, que é importante frisar, que até hoje é muito utilizado, não só no Brasil, como no mundo, e que foi utilizada como ampla utilização dos agentes hegemônicos e as transformações pelos usos. E a questão da representação do e no. O que seria esse do e no espaço rural? Ele é tanto partido dele como inserido nele. Que dá para ver a questão do cotidiano, dos sujeitos e as relações geradas por ele. Eu tive que ser bem rápida, porque a pesquisa está em fase inicial. Eu sou do mestrado, estou no primeiro ano, orientado pela professora Maria Geralda. Fui inverso, apresentei antes para depois me apresentar. Mas esse trabalho, ele foi bem uma questão teórica ainda. E também algumas partes eu já superei por porque por leituras e tudo mais. Pode passar, por favor. Essas são só as referências principais e obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Mas, Jéssica, pensa o seguinte, lá em casa, os pedreiros, os estudos de pedreiros, e os orelhas seca, assim por diante, chegam na obra, numa obrinha que queria lá, o puxadinho que ele está fazendo, e primeira coisa, o radinho. Né? E um dia, eles esqueceram o radinho, no sábado, e no domingo, eu peguei ele. Segunda-feira, chegaram lá, cara, onde está o radinho? Ele está o rádio. E um chegava, cara, e o radinho? Os caras desesperados, parecia o oxigênio que eles respiravam. Não tinha nada. Mas eu não tinha aqui o radinho aqui em cima. Você pegou o radinho? Não fui eu. Não fui eu, também não. E aí lá eles começaram uma obra massa aqui, tijolo lá, e eu fui lá e coloquei o radinho. Aí olhou. Ué, de onde veio? Ele quase chorou ao ver o radinho. Eu... Em 2005, escutei toda a série B de Radinho. E a final, Batalha dos Aflitos, com o Grêmio Náutico do Radinho. Está entendendo? Mas, no Rio de Janeiro, Adriana, tem um programa de madrugada, lá pela meia-noite, às 3, 4, um locutor famoso lá, acho que é. Música da Saudade, coisa assim, uma FM que não lembro bem, eu sempre escutava quando passei lá uns meses. Cara, o cara manda um recado. Eu tô agora aqui em Goiânia, tô mandando uma música pra minha ex-amada, mas eu continuo amando, aí de Campo Grande, aí no Rio, aí de Campo Grande, o Roberto Carlos, detalhes, toca pra mim, por favor. Que negócio doido. Doido também é, portanto, esses espaços contra-hegemônicos, essa coisa do contra o progresso, não é? E de repente aparece numa obra literária que depois vira filmes, como O Senhor dos Anéis. E aí, Francis Johnson, vem aqui, cara, pra gente pensar um pouco sobre a Terra Média e como a gente pode pensar espaço e geografia a partir dela. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Francis Johnson. Devido a esse sorriso, né? Eu prefiro que me chame de Johnson, que é também como minha mãe me chama, né? E aí começa a pele boa, mas aí, como o professor Guimar falou, o primeiro chegamos entre amigos, então eu acho que Johnson é mais tranquilo para todos, certo? E aí, eu sou lá da Federal do Rio Grande do Norte, primeiro ano de mestrado, e trabalhando justamente com esses espaços fílmicos. Sou orientado na professora Maria Helena, faz parte do LINC. Linguagem da cena, imagem, cultura e representação. E, realmente, alguns apontamentos iniciais, né, eu gosto sempre, pode passar, de fazer esse resgate histórico da geografia. Né. Aqui não é tanto necessário, mas lá no Rio Grande do Norte é preciso, né, todo mundo, mas isso é geografia, né, isso não é de fato um trabalho geográfico, é preciso a gente ir para essa abordagem cultural da geografia, ver como a geografia dialoga com as linguagens artísticas, a literatura, o cinema, a pintura. E é só mais ou menos isso que a gente, com essa aproximação que foi feita, sobretudo depois da década de 70, depois do pretenso falimento do positivismo e aí a ascensão daquelas filosofias da linguagem, né, existencialismo, já é chovendo molhado, não precisa mais falar sobre isso, certo? Pode passar. E aí a gente. E ver o cinema enquanto esse espaço, né, o nosso campo de trabalho, né, o local onde o geógrafo deve explorar. É o Bess, Marc Bess era filósofo francês, mas ele trabalha muito com essa ontologia espacial e tem uma frase que eu acho interessante. Né? O conhecimento geográfico é fruto de uma exploração humana. E aí é isso que a gente vai tentar fazer, explorar a Terra-média e encontrar nela esse conhecimento geográfico, que está subjacente, mas está sempre presente. Como lembro Gardel, a geografia subjacente e sempre, mas sempre presentes, nunca ausentes. né? A geografia sempre estará lá. E aí, a gente tem que entender esse, o cinema, a linguagem narrativa, como um meio próprio de a gente compreender as experiências humanas, né? Sobre o espaço e no espaço. E aí, a gente, por isso a gente vai estudar essas relações topofóbicas, mas também as relações topofílicas, qualquer sentimento de lugaridade é possível também. E aí, o lugar se coloca como um conceito central, não apenas a paisagem, como a maioria dos projetos que trabalham o cinema postulam, né? Trabalhar com a paisagem. Então, a gente acha que a paisagem é, de fato, importante, mas esses lugares também devem ser analisados. E aí também a gente entendeu o porquê da imaginação, né? O que a Terra-média quer nos ensinar? Por que falar de um lugar inexistente? Né? Mas a gente vai se basear no Marquês Oli, no Bachelard, é que o homem ele não funciona só através da racionalidade, mas também da imaginação. A imaginação é um grande impulso que bombeia o coração humano. E aí, esses espaços imaginários também nos falam de uma geograficidade, do Eric Dardel. Também nos falam da realidade, e também nos podem nos ensinar um pouco mais sobre o espaço geográfico, porque eles emitem uma visão de mundo e, portanto, uma visão sobre o espaço. E é isso que a gente vai entender. A imagem, a concepção da cidade nos filmes. E aí a gente faz, parte aqui de uma teoria que, de fato, cidade e campo são opostos, né? O Tuan trabalhou com isso e a geografia, como um todo, trabalhou com isso. E aí, ainda nesses apontamentos iniciais, pode passar, amigo. A gente fala um pouquinho sobre o filme, né? É uma tradução, né? O filme é uma linguagem, assim como o livro faz parte da linguagem escrita, certo? E aí o termo adaptação não fica tão bacana, eu acho. Eu prefiro o termo tradução, porque são linguagens diferentes, assim como português, inglês, línguas, enfim. A obra do Tolkien, né, produzida desde muito tempo, desde que o Tolkien estava na Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, mas só foi publicada na década de 70, 77, se não me falar melhor, memória. E aí a gente foi produzida pela Warner, foram feitos seus sets de filmagem, tanto sets, os takes abertos, como os momentos de onde havia, perdão, os sets de filmagem na Nova Zelândia. Ainda está lá, o set de filmagem, o condado, tudo mais, ainda continua lá na Nova Zelândia. E é interessante que as pessoas viajam até Nova Zelândia só para ver o condado, e mexe com o turismo, né? Há uma fabricação do lugar, né? O pessoal trabalha um pouco mais como a economia, assim, algo que não existe muda a economia de um país que, né? do eixo sul do nosso mundo, né? Enfim, é importante também frisar isso. E também é aquilo que eu vou me deter mais, é que durante o filme essas experiências geográficas do filme são divididas em duas partes. As topofílicas, que acontecem nos espaços rurais, bucólicos, né, para quem viu o filme, aquela área do condado, a área de Valfenda, né, áreas bucólicas. E as relações topofóbicas acontecem nas áreas mais negrecidas, escuras, cheias de edificações, que a gente pode compreender como a representação do espaço urbano, que é Mordor, que é Isengard. Quem assistiu o filme vai ver isso mais direitinho. E aí, dois questionamentos para os meninos, né? Como essas afetividades para e por no espaço urbano se manifestam na obra fílmica e, sobretudo, que significações decorrem delas e discursos enunciam, né? A gente tem parte lá do Christian Metz, que é um crítico de cinema, e ele diz que o cinema ele é único, ele emite discursos, emite valores, emite formas de pensar no mundo. E aí a gente vai se debruçar sobre isso. Né? A gente não vai tratar diretamente de como essa ligação mundo imaginário e mundo real, mas se debruçar sobre o filme unicamente e nele identificar esses discursos sobre o urbano e também, paralelamente, sobre umbral. E algumas justificativas, mas que eu gosto mais de impulsos, né? Porque a gente quer ter uma coisa bem racionalizada, um impulso que está dentro da gente e nos impede e à frente, age como uma catapulta. E é justamente a pouco, os poucos trabalhos sobre isso, né? A possibilidade de estudar o lugar, a pós-modernidade, né? Se diz que tudo é efêmero, mas os sentimentos permanecem, né? O professor falou aqui do cara lá de Goiânia, que tinha uma amada, estava a uma certa distância dela, mas não esquecia da amada. É o mesmo que acontece em outro lugar, a gente nunca está totalmente desenraizado em certo lugar. E o próprio gênero, né, que, como eu já falei, a imaginação tem muito a nos dizer, e aí o Arthur, Marândola, alguns geógrafos já nos indicaram o caminho, e o próprio Bachelard e o Maffesoli, que é um discípulo de Bachelard via Gilbert Durand, né, também vão dizer. É que na pós-modernidade está muito forte, né, a racionalização da vida já não é tão forte como na modernidade, e agora prevalece o que eles chamam de homo erótipos, é o homem do sentimento, o homem que preza pelas suas relações afetivas. Aí nossos objetivos, né, analisar os elementos físicos que oportunizam a construção da cidade cinemática, bem como elucidar a cidade como esse locus das relações topofóbicas. Tudo isso à luz de abordagem cultural. A gente vai trabalhar com alguns conceitos, algumas noções, o lugar de Tuan, o espaço experienciado decorre necessariamente uma afetividade sobre o espaço. E o Tuan, ele aprende que todos os fenômenos são aprendidos de forma binária, né? Luz, escuridão, sagrado, profano. Aí eu pensava que era cartesiano, Tuan chinês, né? Mas é devido ao estruturalismo, enfim, não. E também do Helf, que é esse centro de significado, né? O lugar que eu me comunico no mundo, que o mundo se comunica comigo. E também a cidade cinemática, que é, para a professora Maria Helena, já que qualquer cidade que é filmada pela câmera. E mais do que isso, é a cidade que detém a narrativa. É a cidade que interfere na narrativa do filme. É se a gente colocasse uma outra cidade, a narrativa seria completamente diferente. Ele fez com o Silvio. Se fossem outros espaços, não aconteceria aquilo que aconteceu de fato, tanto no livro como na história. Tem um lugar, a gente já começou, e a intertextualidade, que diz que o filme ele não é baseado na representação do espaço geográfico, mas nas ideias que nós temos do espaço geográfico. E há outros textos que nos ajudam a construir isso. E aí tem o diálogo com a teoria literária do Tolkien, né, que tem seu caráter topofílico e antimodernista, né? O Tolkien, naquele momento em que todos apregoavam o modernismo, o progresso industrial, a cidade, e aí vai dizer, não, o lugar bom é o bucólico, é o lugar rural, é onde a gente pode ser nós mesmos, não a cidade onde é feita de hipocrisia, essas relações que a cidade negativa que a cidade tem. E topofílico porque o Tolkien tudo que é escrito numa obra de ficção é fruto do objeto humano. Ele tem uma frase que eu acho excelente, que ele diz: Pégasus existe porque os homens amam os cavalos. Ou seja, condado só existe porque os homens amam o mundo rural, e os homens amam o mundo local. Mordor só existe porque o homem, na perspectiva do Tolkien, odeia a cidade, odeia as relações que se estabelecem na cidade. E aí alguns conceitos metodológicos para conversar isso depois, referências. Queria, pode passar até o último slide, por favor? Só agradecer pela, pode passar, pela possibilidade, agradecer ao CNPq pelo apoio à pesquisa, terminar com a frase que eu estou falando, que diz que a arte constrói imagens do sentimento. Muito obrigado. E a imaginação é um grande pulso que bombeia o coração humano. Não foi Futuan, não foi Milton Santos, não foi o Moreira, foi o Francis Johnson. Anota aí. A imaginação é um grande pulso que bombeia o coração humano. Vamos lá. Já me perdi aqui. Do que me adianta viver nesta terra, se a Terra média não me acompanhar. Adeus o progresso, adeus evolução. Se o meu amor não me acompanhar. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara, que vai discutir conosco aqui O Canto da Terra, a obra de Gerson Coutinho da Silva Goiá, para a música certamente. Obrigado. Bom dia a todos. Professor Guimar, pode me ajudar nesta palestra? Você, isso mesmo. E você, me ajuda. Ajuda. Ajuda, Guimar. Fala alguma coisa. E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz festas, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode, a noite espiou, o dia não veio, o riso não veio, o bonde não veio. E agora, José? Suas doces palavras, seu terno de vidro, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você cantasse, se você morresse, se você tocasse a valsa veranense, se você dormisse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope, você marcha, José. José, para onde? Edmar, fala alguma coisa. Eles estão esperando sobre o Goiá e não sobre o Drummond. Ricardo, você pode pegar o meu caderno, por favor? E agora, Goiá? Bom, gente, um pouco de maneira introdutória, né, depois do poema de Drummond, né, que também fala sobre os dilemas do homem, sobre as contradições do mundo, sobre os processos de expropriação, né, no caso do Drummond, sobre a mineração perversa, né, em Itapira, praticada pela Vale, na extração de ferro. O Goiá, Gerson Coutinho da Silva, também falou sobre os dramas humanos. Ele não só poetizou, não apenas falou sobre poesia, sobre saudade, mas também falou sobre os operários, sobre os expropriados da terra, sobre o processo de urbanização de Goiânia e outras cidades por onde ele passou, como São Paulo. Falou sobre reforma agrária em um período em que a ditadura militar apreendia e torturava quem falava sobre isso. Então, é sobre esta perspectiva de análise, com a contribuição da literatura, da arte, que nós analisamos a obra de Goiá. Não vai dar tempo de eu falar um pouco mais sobre ela, né, mas desde 2010 nós analisamos a obra, a vida de Goiá, pesquisando documentos, jornais, letras de música, são mais de 700 letras compostas por Goiá, e que falam sobre o sertão, sobre os dramas do Cerrado, fala sobre a vida humana, suas diferentes trajetórias, né, de quem a conheceu profundamente. É isso. Ricardo, você pode pegar o meu caderno, por favor? Vamos sentar, deixar com nós. Vamos sentar. É com você, Jones. Obrigado. A gente vai deixar o debate para depois, né? Isso. Certo? Então, enquanto o pessoal for se arrumando, no terceiro bloco, já que vai ser intervalo, eu quero chamar aqui Maria Beatriz. Maria. Jéssica. Rápido que está partindo. Vamos, Jéssica. Francis Johnson. E Ricardo. Você aqui. O Francis aqui. Jéssica lá. E o Ricardo. Beleza? Enquanto isso, o grupo do próximo mesmo pode escolher apresentando os slides aqui. Tudo bem? Para eu aproveitar o tempo. Cara, vamos pensar no conto rapidinho? O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Já leram, né? Claro, todo jovem leu. Um cara chegou na porta do castelo do rei e na porta dos presentes. E sentou. E ficou lá um dia, ficou 2 dias, ficou 3 dias. Até que o povo, já incomodado que o rei não atendia, gritou: rei, rei, atenda o homem, rei, atenda o homem. E a mulher da limpeza passou a informação para o primeiro secretário, que passou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, até chegar no rei. E o rei falou: tá bom, eu vou, mas só hoje. Que passou para o novo secretário, para o oitavo, para o sétimo, para o sétimo, até chegar na mulher da limpeza, que abriu a porta. Ela abre a porta e o homem pede: rei, dê-lhe um barco. O quê? Você me tirou da minha majestade, dos meus compromissos diplomáticos, acadêmicos, intelectuais, para me pedir um barco? Dê-lhe um barco, rei. E você quer ir para onde com esse barco? Eu estou em busca da ilha desconhecida. Ora, ora! Os geógrafos meus, já encontraram todas as ilhas. Não tem mais nenhuma ilha desconhecida. Ei, dê-me um barco. Tá bom, e o povo? Dê. Tá bom, vá no caixa com esse bilhete e pegue o barco. O barco tal. Tá bom. E foi. E chegou e viu a jangada. Tinha barco de toneladas. E para ele estava a jangada. Ele entrou na jangada e sentiu algo atrás. Quem era? A mulher da limpeza do castelo. Pensou: eu não quero mais trabalhar para o rei. Eu quero ir para a ilha desconhecida. E a mulher levou um pão e o homem tinha um vinho. Nenhum mais marinheiro ou marinheira foi encontrado, porque ninguém mais queria ir à busca da ilha desconhecida. E a noite foi chegando, a mulher da limpeza foi chegando, o homem da ilha desconhecida foi chegando, eles foram conversando, e quando vê Bia, e quando vê Jameson, Ricardo e Jéssica, eles foram se encostando. Eles foram indo. E foi, só tinha uma cama pequenininha. Né? E eles foram, os dois que precisavam dormir. E foram deitando. Quebrando. E foram deitando. E foram indo, foram se encostando e se enrolando. E estava meio friozinho. E um foi encostando no outro, encostando. E dormiram os dois. Dormiram. Foi a noite mais maravilhosa. E no outro dia de manhã, os passarinhos chegaram no barco e foram comendo as migalhinhas do pão. E os passarinhos foram cagando no barquinho. E no barquinho, a sementinha que o passarinho tinha comido lá foi depositada lá no barquinho. E dias depois, a sementinha foi germinando, foi saindo. E quando vê, várias outras arvorezinhas foram saindo, várias flores foram saindo, e aquela jangadinha foi indo. E na jangadinha, as árvores cresciam, Na jangadinha, a terra se acumulava, na jangadinha. O homem, que só queria um barco, e a mulher da limpeza. Mas já não era mais homem que queria barco, mulher da limpeza, porque ali só tinha a Maria e o João, que se amavam, se enrolavam. E as plantinhas cresceram, as árvores cresceram, as rochas cresceram. E lá no meio do mar, apareceu uma ilha. A ilha desconhecida. Era o amor. A ilha desconhecida é o amor. A ilha desconhecida, então, pode ser amizade. Só isso. Só amizade. Que a gente pode fazer em qualquer lugar, Falcão. Em qualquer lugar. Aí eu brincava, né, Falcão? Aí o Falcão, duas noites juntos, quando eu vi o Falcão, à noite, andava pela minha cama, voava pela minha, quando eu vi, era o Falcão, a Pombinha, já imagina, o Falcão, Pombinha, Falcão, Pombinha, um comendo outro, não, estou exagerando. É o amor, é a amizade, é o amor, é isso, a ilha desconhecida. Só isso, vem aqui, porque o barco está rimando, vem aqui logo, tem que remar, senão a gente não vai chegar, Jéssica vem aqui do meu lado, a Bia está aqui, e aí, cara? Eles foram indo, tem que remar, vamos remar, e eles escutavam uma música de longe, do Brasil, de longe, do sertão do Brasil, então uma música, parece que o locutor da rádio falou assim, cuidelinho, mas eles escutavam bem, coitadinho, era outra coisa, e não escutavam muito bem a letra, e até que não tinha letra, elas inventaram, foram cantando. Eu vou pegar um retratinho e colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Eu vou pegar um retratinho e colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Bia. Obrigado, Francis Jameson. Obrigado.